A gente precisa conversar. Quero que você me prometa que não vai se chatear. Ontem, quando eu virei a rua, dei de cara com minha ex. Antes que você me julgue, escuta tudo o que aquela bandida veio me falar. Disse que está arrependida, que sofreu demais com minha partida. A hora que eu quiser voltar, que no seu coração sempre vai existir um lugar. Eu respondi a ela que é tarde demais. Já encontrei meu grande amor, que me faz feliz demais, que me faz feliz demais, demais. Composição, Bel Compositor, Márcio Almeida, com toque de amor. A gente precisa conversar. Quero que você me prometa que não vai se chatear. Ontem, quando eu virei a rua, dei de cara com minha ex. Antes que você me julgue, escuta tudo o que aquela bandida veio me falar. Disse que está arrependida, que sofreu demais com minha partida. A hora que eu quiser voltar, que no seu coração sempre vai existir um lugar.